Saí de casa pensando nas rimas que nem comecei. Inspira, bate no caminho, decora porque é de lei. Tranquilo, sigo minha jornada de encontro com os camarada pra tomar uma gelada e deixar a mente purificada. Já avisei em casa que só chego quando amanhecer. Saí pra esparecer, deu uma folga pro PC. Pois a noite tá style, mó forno dentro da goma. A rua me chama, hoje eu tô dispenso da cama. Com os beats do Kaique na mente, vou viajando, nego me chama René. Mas eu não tô escutando, meu pensamento tá longe. Só é meu corpo andando, imaginando uma nova rima pra logo tá gravando. Raciocínio a milhão a mão, imito o microfone no meio do free. Passo uma mina rindo, que vexame. Se eu não fosse tímido, eu colava pra saber o nome. Telefone tá tocando, ha, é logo Johnny. E aê, mano, onde é que cê tá? Tô aqui perto da Fabinha, indo te trombar. Presta atenção na campainha, porque breve eu vou chegar. Demorou, falou, moleque, pode deixar. Eu tô à vontade, tirei a noite pra relaxar. Toma umas e outras com os camarada no bar. Ver a lua brilhar e deixar a cabeça arejada. Pois a paz que eu preciso eu encontro na madrugada. Eu tô à vontade, tirei a noite pra relaxar. Toma umas e outras com os camarada no bar. Ver a lua brilhar e deixar a cabeça arejada. Pois a paz que eu preciso eu encontro na madrugada. Na carteira tem uma merra, vamos fazer uma intera. Pra redonda e pra serva, depois aquele já era. Porque hoje o rolê é de boa, fica sentado trocando uma ideia e rindo à toa. Pois é disso que eu preciso, de um lugar mais reservado, que não tenha tumulto, que dê para bater um papo sossegado. Pois tô suave de muvuca, saí pra esfriar a cuca. Se não estresse acumula e a cabeça desregula. No quarto mocado, já tava até empapuçado. Não sou de ferro chegado, tá ligado? Passei a semana inteira fazendo letra. Domingo e sábado é sagrado pra zoeira. Tô de bobeira, só tirando um lazer. Ausente do dever de casa que eu tinha pra fazer. Mas pera aí, né? Vamos combinar, eu saí pra me divertir. Eu nem vou me preocupar, deixa isso pra lá. Pois nada vai estragar, nem mesmo os atolados que só sabe atrasar. Esse é o ritual, saí pra descontrair. Aí garçom, me vê uma serva, um petisco só pra abrir. Dois vagabundo no rolê é muita treta. Só vai querer colar no lugar que tiver. Mas vai então. Dois vagabundo no rolê é muita treta. Só vai querer colar no lugar que tiver. Mas vai então. Eu tô à vontade, tirei a noite pra relaxar. Toma umas e outras com os camarada no bar. Ver a lua brilhar e deixar a cabeça arejada. Pois a paz que eu preciso eu encontro na madrugada. Eu tô à vontade, tirei a noite pra relaxar. Toma umas e outras com os camarada no bar. Ver a lua brilhar e deixar a cabeça arejada. Pois a paz que eu preciso eu encontro na madrugada.